1230 or 1273. Azul 4109, bom dia. Prossiga. Autorização Rio de Janeiro, por favor, nível 360. Ok, o Azul 4109 será coordenado 360 para o Rio de Janeiro. Confirme a rota prevista no plano de voo apresentado pela companhia. Ok, é Upper Whiskey 50 até Mike Alpha Charlie e Macaé, após ingressa Terminal Rio Afonso Zona. Ok, gente, aguarde só um instantinho para conta. Tem a saída prevista? A saída será Gole Eval Ildis, ok? Com curva esquerda, partida 28. Gole Eval Ildis, obrigado, curva esquerda. 4109, está pronto para cópia? Afirmativo. Azul 4109 está autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, o nível 360 pela aerovia Upper Whisky 50. Após a decolagem da pista 28, curva à esquerda, cumprindo o perfil da saída Gole, Eval, e após Eval voa direto à posição Eudes. O transponder é 5006, o controle opera em 119.35. Quanto é isso? Quem 360, Santos Dumont, Whisky 50, decola da 28, curva esquerda, Gole, Eval, Eudes, 5006, libera 1935, azul, 4109. Correto, 4109, chame quando pronto para o push e acionamento. Okay, só confirmando, opera menos 90 metros, ok? Afirmativo, os últimos 90 metros da cabeceira 28 estão deslocados, ok? Está acertado. Ok, confere, obrigado, chamará. Salvador, o azul 4109 para o curso de treinamento no portão 1. Está livre 4109, chama para o táxi, que nem H agora 1015. Chamará o táxi, livre pushback, azul 4109. Bom dia, Objeto 6700, frente da Golf, solicito 340 para o Galeão. 6700, aguarde, será coordenado 340 para o Galeão. O plano deve surgir aqui para a gente em mais cerca de 5 minutos, ok? Obrigado. 629, bom dia, senhor, identificação, contato radar, 30 milhas por segundo, mantenha nível 340. Receita.